Bem-vindos à sessão com C cedilha e das perguntas que a gente recebe aqui no canal YouTube. E a pergunta de hoje é: qual a diferença entre a psicanálise de Freud e de Jung? A rigor, Jung foi um discípulo de Freud. Eles trocam cartas a partir da leitura que o Jung faz de um trabalho do Freud chamado Interpretação dos Sonhos. E Jung é um psiquiatra suíço, jovem, que entra em contato com Freud por volta de 1908, 1907. E ele se impressiona muito, Jung, com a teoria do inconsciente no Freud. O Jung trabalhava num hospital psiquiátrico. E o Freud via nisso um grande interesse para a psicanálise, da psicanálise poder ser mais difundida entre os psiquiatras e mais aceita entre eles. O chefe do Jung chamava-se Bleuler e foi o sujeito que inventou ou que descreveu a esquizofrenia. A escola suíça é muito importante. Freud e Jung trabalham juntos entre 1907 e 1914. E aí surge uma grande distinção, uma grande diferença entre eles. Antes disso, o Jung é chamado o príncipe da psicanálise, eles viajam juntos para os Estados Unidos. O Freud punha muitas esperanças no Jung de levar a psicanálise, inclusive, para fora dos círculos judaicos. O Freud tinha muito medo que a psicanálise se tornasse assim uma ciência judaica. A dissensão entre Freud e Jung acontece em função da ideia de Jung de que a libido, essa energia psíquica sexual para o Freud, para o Jung devia ser considerada como a totalidade da energia psíquica do indivíduo, né? Então se diz que o Jung é um monista, ele só tem uma energia, essa energia é a libido. Enquanto que o Freud, a gente diz que ele é dualista, né? Então existe uma pulsão sexual e uma pulsão de autoconservação. A pulsão sexual, pulso sexual, tem como fonte a libido, enquanto que a pulsão de autoconservação tem como fonte o interesse. O Jung achava que esse dualismo precisava ser superado. Então ele propõe no seu livro sobre a função do herói que se expanda e se transforme esse conceito fundamental da psicanálise. A partir desse momento, Jung se separa do Freud e ele cria uma forma própria de psicologia, que ele chama de psicologia analítica. Então, a gente tem a psicanálise do Freud e a gente tem a psicologia analítica do Jung. Jung, então, a partir desse momento, desenvolve uma série de teorias que vão ficar independente da psicanálise freudiana. Então, a teoria dos arquétipos, a teoria dos tipos psicológicos, a teoria da imagem e do simbolismo transversal, né, entre as religiões, diferentes culturas. Enquanto que o Freud evolui a psicanálise, absorvendo um pouco desse contato com Jung, de tal forma que ela possa pensar também os quadros psicóticos, melancolia, a esquizofrenia, a paranoia, que até esse momento do contato com Jung ficava uma coisa um pouco distante, né, para a investigação freudiana. A principal distinção, né, seria relativa à teoria da libido. A distinção mais conhecida é que o Jung propõe um conceito chamado inconsciente coletivo, formado por arquétipos, né, e que se contrapunha ao inconsciente individual. Muita gente acha, então, que o inconsciente individual seria assim da psicanálise, enquanto Jung pensaria em inconsciente coletivo, que não é uma grande diferença, não é uma diferença muito boa, porque se a gente pensar no conceito de inconsciente para Freud, ele envolve sempre mais de um sujeito, ele é transsubjetivo, né? Ele envolve sempre relações com o outro, ele envolve processos sociais, como o xiste, né? A brincadeira que a gente conta, que diz todas as verdades, ou diz alguma verdade, ela é um exemplo de formação do inconsciente, e que é, obviamente, não individual, mas coletivo.